nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Kevin Johnny, falando de amor. Sozinho, livre outra vez. O amor se desfez. Não, não deu em nada. Você, tudo aconteceu. Não foi nada mais que um degrau na escada. Pensamento absurdo, caiu meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, e saiba dar valor ao meu amor, e que me queira, não tem mais volta. Foi ponto final, quebrou o cristal. É, agora acabou. Pensamentos absurdos, caiu meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer. Você não quis, e saiba dar valor ao meu amor, e que me queira. Pensamentos loucos que povoam essa minha solidão. O sonho disse não. Ainda estou sentindo a falta de você. Você não quis e saiba dar.